um texto bíblico que diz assim: o meu povo perece. Nós conhecemos esse versículo? Nós conhecemos esse versículo? Hã? Existem, no grego, existem duas palavras para conhecer. A primeira é gnosko, que é o conhecimento intelectual. Sala de aula. Você vai fazer autoescola e passa várias semanas na sala de aula. Isso é conhecimento gnosko. Resolve? Resolve ou não? Não. Aí você vai para a rua e vai pôr em prática, vai pegar o volante, vai dirigir, vai acelerar, vai frear. Isso é o conhecimento roidá, o conhecimento da vivência. O meu povo perece por falta de... Qual conhecimento você acha que é? Gnosko ou roidá? O meu povo perece por falta de conhecimento roidá. Então essa é a verdade, nós conhecemos as coisas acerca da palavra, acerca das festas, estamos estudando sobre a Páscoa, acerca da Páscoa, recebemos uma ministração impactante, maravilhosa sobre Isaías. Eu preciso sentir, eu preciso ver e eu preciso falar. Isso é conhecimento gnosko ou roidá? Gnosko. Quando que vai ser o roidá? Quando você estiver sentindo, quando você estiver falando, quando você estiver vivendo, vendo aquilo. A prática é a coisa mais importante. Agora, obviamente, a prática não começa sem antes você ter o gnosko. Duas palavrinhas correspondentes também é logos e rema. Todas essas duas palavras no grego são traduzidas por palavra. Mas logos é palavra escrita, palavra ouvida. A mesma palavra que a gente recebe no gnosko. Só aqui, ó, eu recebi. Agora, rema é a palavra vivificada. Então, a palavra vivificada é a palavra logos que eu recebi, prestei atenção, guardei, mas agora o Espírito Santo vem e trouxe vida. Então, eu vou viver essa palavra. E nós vamos ouvir alguns irmãos que vão compartilhar conosco o que Deus falou com eles. Já é no meio do caminho, já não é nem tanto logos que eles ouviram de mim, nem ainda é a prática da vivência da vida pessoal de cada um, mas é o meio do caminho. Deus me mostrou isso daqui. Então, é o princípio da revelação, é o princípio do rema, é o princípio do roidar, é o princípio de eu adaptar minha vida a isso. Nós vamos ouvir o testemunho desses irmãos, do que Deus está falando com alguns deles sobre o que estamos aprendendo a respeito da Páscoa. O Geraldo está estendendo o assunto para outro lado, mas nós vamos dar corda porque é importante. O Logos mata? O Logos mata. A Bíblia diz que a letra mata. Então, eu ficar só no Logos, eu acabo morrendo. Por isso, muitos estão frios espiritualmente, que só ouviram. Jesus falou isso de outra forma. Jesus falou assim: se você ouve o Evangelho e não põe em prática, você é uma casa que foi estabelecida, mas sobre areia. Na hora que a tempestade vier, por isso que o Logos mata. Porque a tempestade vem e aquilo não valeu de nada. Em alguns casos, é tanto Logos que o sujeito vira um teólogo implicante. O tempo todo está vendo cabelo em ovo. E vive só para isso. A pergunta do Geraldo, ela é pertinente e ela é real. Logos mata. Como é que Logos não mata? O Logos é importante. Ouvir, estudar, escrever, ler, anotar. Isso é extremamente importante. Sem isso, não vem o rema. O Logos mata quando eu fico só nos Logos. Eu não me curvo ao mover do Espírito Santo, ao rema, vou para o altar do Senhor, Ele me leva a viver, então eu não vivo aquilo, então aquilo é só areia, minha casa vai ruir, né? Qualquer hora. Alguma outra pergunta? Não. Alguma outra observação importante? Porque às vezes... Por hora. Não, por hora, não.